ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Entrando no ar hoje, nós vamos tratar de futebol hoje, falar de futebol sexta-feira chuvosa, tempo plúmbio e abumbroso, molhado, o Borges até estranhou agora. E aí nós estamos aqui com o Carlos Borges, que é o decano da transmissão esportiva, decano, aqui veteraníssimo, velho mesmo. O Fernando e o Felipe Deschamps, que é o caçulinha, o estagiário que coordena aqui o esporte. Nós vamos tratar, vamos abrir o Borges, é o seguinte, o programa, eu estava até conversando com o Rui Fernando isso, o programa hoje é sobre esse esquema que nós montamos para a cobertura da Copa das Confederações e que na realidade começa agora, domingo, com esse teste final do Maracanã, com essa reinauguração do estádio, jogo Brasil e Inglaterra. Como é que você está vendo essa arrumação, esse nosso planejamento para a Copa das Confederações, já a partir do dia 2. Bom dia para você, Golo. Muito bom dia para você também, nosso Borges. Felipe, aos ouvintes do Tema Livre. Eu acho que estou vendo bem. A Copa das Confederações, a compra dos direitos pela EBC da Copa das Confederações, um evento importante, da Copa do Mundo também, para que se façam uma bela cobertura e levar para todos os ouvintes, e principalmente o pessoal da Amazônia, né? Quando se ouve muito rádio lá e pouca televisão, esse movimento da Copa das Confederações. Não só a Copa das Confederações, é bom lembrar que a Série C também do Campeonato Brasileiro, que é uma opção da EBC em fazer esse evento da Série C do Campeonato Brasileiro, não só a Série A, como a Série C do Campeonato Brasileiro. Um excelente evento, um trabalho que a EBC vai levar justamente, como eu disse e volto a repetir, não só para o ouvinte local do Rio de Janeiro e também toda a rede também internacional da Rádio Nacional e redes públicas, né? Principalmente para o pessoal da Amazônia também. O legal é porque entrando as emissoras públicas da FUB, né, pessoal que está aí, rapaz, você amplia demais o público. E esse detalhe importante que você lembrou, que é a Amazônia, principalmente aquela Amazônia mais remota, onde as pessoas até têm televisão, mas os caras pegam televisão de fora. Ou não tem televisão. Só por parabólica quando tem. Inclusive na Copa do Mundo 2010, a TV Globo fez uma matéria justamente com o som da Rádio Nacional no longínquo local da Amazônia. Na tribo indígena. Ela fez uma matéria espetacular em 2010, não foi, Rui? Esse é o Rui Fernando que vai falar. Agora ele estava meio distante do microfone distante, por timidez. Mas eu sou bastante tímido. Bom dia, o Golo. Um abraço para você, para o Borges, para o Felipe, para toda a galera do Tema Livre. É isso que o Borges falou, né? Quer dizer, na Copa de 2010, essa matéria foi ao ar justamente com o som da Rádio Nacional numa tribo indígena, lá para dentro da Amazônia. Quer dizer, para você ver o alcance e a importância da Rádio Nacional, né, para esses lugares que não têm acesso à televisão. Eu acho que nem deveria ter acesso à televisão, deveria ser só rádio mesmo. Só rádio. Todo só rádio. Você sabe que... Tem gente acabar com a televisão, não. Você sabe que esse negócio da Nacional, principalmente do futebol, é interessante porque é por isso que os times do Rio de Janeiro têm torcida. Lá fora, né? Lá fora que eu digo é fora do Rio de Janeiro. Mas até nesses recantos aí, lá na Amazônia, você encontra... Até botafoguense você encontra nesses lugares também, aí, graças à Rádio Nacional. Até Tricolor. Tricolor tem muito, tem demais. A camisa esgota rapidinho. Mas o rubro-negro tem... Porque é tudo oficial, né? A camisa chega de barca 4 da manhã, 8 horas da manhã, antes do café, já esgotou. Aliás, você falou em barca, me lembrou que a torcida do Flamengo não tem ido a Niterói, tem 2 dias, né? Por que será? Por quê? Pra não ver a ponte. Ah, rapaz, pensei que era o tempo fechado. Não. Felipe Deschamps, bom dia pra você, meu irmão. Para de rir, fala aí. Bom dia ao piadista Rui Fernando, ao Carlos Borges, aos ouvintes essa do Tema boa, Livre. E, Golo, a cobertura especial da Rádio Nacional aqui da ABC já começa, na verdade, nesse final de semana, né? Pois com, é. Com esse jogo teste. Exato. Depois daquele dia 27 de abril, quando tivemos no Maracanã, a reabertura ainda sem ingressos à venda para os amigos do Ronaldo contra os amigos do Bebeto. Teremos agora a abertura do Maracanã de fato. Esperamos, né? Porque a liminar da juíza já foi caçada. Vai ter o jogo. Teremos jogo domingo. E além do que, é o seguinte, você sabe que se a juíza estipulou uma multa, que se houvesse o jogo, uhum, que eu acho que valeria a pena pagar a multa, porque vai dar uma grana preta aquilo ali. Meu amigo, é um milhão de reais. Se fosse 1 milhão de reais, dá, paga aí. Então, Gula, a cobertura nossa no domingo começa, na verdade, a partir de 1 hora, com Era Uma Vez no Futebol, o programa do Mário Silva, de 1 hora, um programa especial dessa vez, com gols aí da seleção brasileira, tem gol do Pelé, tem gol do Chico, gols históricos do Maracanã. E depois, 2 horas, começa a cobertura ancorada pelo Marcos Gomes, né, direto aqui dos estúdios do Maracanã, fazendo toda a cobertura do entorno do Maracanã, infraestrutura, transporte, ingresso, torcida. E vamos aí direto com a transmissão do jogo com Carlos Borges, Valdir Luiz, toda a equipe nacional de rádio. E depois a gente emenda com o jogo do Fluminense lá em Macaé, contra o Criciúma. Meu Deus do céu. Outro sacrifício. Quer manter a liderança do brasileiro. Pois é. É o meu coração, rapaz, não aguenta mais. Eu não aguento mais o Fluminense. Eu falei com o meu irmão que tricolou por minha causa, meu irmão caçula. Imagina se você fosse atleticano. Rapaz, jogo de ontem. Impressionante, né, rapaz? Bom, mas isso aí é outro assunto. Eu queria que eu falei aqui o decano, o veteraníssimo. Porque você, na verdade. Mas você, na verdade. Mas é novo um pouquinho. O Rui é mais velho, mas ele tem mais cabelo. Então, por isso. Ele tem bastante. Já dá para ser coroinha. Já está começando. Ele já está na igreja. Agora, você já foi expulso da igreja. Muito tempo. Então, eu queria que você falasse. Eu estava comentando com o Rui, para não ficar um programa muito. Cobertura, que nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu queria que você falasse de expectativas. Quer dizer, o que você espera? A gente sabe, pela experiência que você tem de coberturas desse tipo, coberturas internacionais, coberturas até de Copa do Mundo, essa coisa toda, que tipo de dificuldade, que tipo de situação que a gente enfrenta quando vai fazer uma transmissão, uma cobertura desse vulto, e que é possível encontrar ou é possível evitar agora que nós vamos sediar a Copa das Confederações e depois a Copa do Mundo? A gente tem que colocar muito bem que a FIFA, quando faz, porque a FIFA toma conta de tudo e tal, e ela determina certas coisas. Mas em termos técnicos, você é muito pouco trabalho você tem quando você vai fazer uma transmissão internacional. Um tempo atrás, quando o Jorge Cury, por aqui pela Rádio Nacional, transmitiu, inclusive antes um pouco da Copa, até a Copa de 1970, mas antes, em 58 e 62, tinha-se muita dificuldade. Você ia narrar um jogo, não sabia em momento algum, como se diz no rádio, voo cego, sem nenhum retorno. Sim. Você não sabia em que qualidade estava chegando a sua transmissão. Hoje em dia você tem equipamentos de primeira linha, então você chega no estádio, a FIFA contrata as melhores empresas de telecomunicações para servir a todos nos estádios. Acho que a dificuldade é muito pouca no momento em relação a isso do ponto de vista, isso do ponto de vista técnico. Do ponto de vista humano, você encontra as malas sem alça, você encontra as pessoas que são pessoas mais legais para você trabalhar, pessoas mais fáceis. Esse tipo de situação, você, por exemplo, você tem uma Copa na Alemanha. Copa na Alemanha, a coisa é rígida, o regulamento é sério, aquele negócio todo, e você encontra os alemães que são extremamente profissionais, aqueles frios, e você tem um contato com a imprensa internacional. Pois é, como é que você imagina que isso pode ter algum... Na África do Sul, por exemplo, já foi uma outra realidade. Ah, sim, e no diferente. Brasil, que é uma coisa mais latina, mais do jeitinho, mais do... Não, vamos lá, passa por aqui e tal. Você acha que a FIFA consegue ter esse controle... Técnico eu sei que vai ter. Eu acho que vai ter controle, sim. Sobre o pessoal. Já no jogo teste do amigos do Ronaldo e amigos do Bebeto, já teve esse controle. O pessoal, vai ter facilidade, não tem problema, os arredores do Maracanã, você vai poder andar, você vai poder circular facilmente, e não foi dessa maneira. Eles fizeram uma organização, botaram o ônibus e tudo, e já tem determinação que a partir do meio-dia até as 8 da noite, os arredores do Maracanã estarão interditados, e a FIFA faz uma coisa rigorosa. Acho que o jeitinho brasileiro vai levar um, vai sofrer um revés. O que tu acha disso? Um evento desse? Não. Olha, o Jerome Valk, que é o secretário da FIFA, ele mesmo já reconheceu que no Brasil é diferente. Que a cultura brasileira vai dar um pouco de trabalho à FIFA. Até porque, pelo que você disse, o jeitinho brasileiro, e citou até a Copa da Alemanha, que realmente foi uma organização fantástica, né? Elogiável e exemplar. Mas aqui no Brasil é diferente, né? Até a gente já colocou pela cultura, tanto é completamente diferente a cultura alemã da cultura brasileira. E a FIFA sabe disso. E é lógico que ela vai tentar implantar, como o Borges disse, tudo que for possível de organização. Mas até onde isso realmente na prática vai funcionar? É essa a minha expectativa. Eu fico no aguardo de saber se realmente a FIFA vai conseguir. Por isso tem a Copa das Confederações, que é para poder fazer o teste. É um teste. É o teste para a Copa do Mundo. Então eu quero perceber, né, por se tratar do Brasil, perceber como é que vai funcionar toda essa situação, a logística, o torcedor que vai ter que mudar o comportamento. Quer dizer, a cultura brasileira, a torcida do Brasil, ela é uma torcida que é participativa, ela costuma ver os jogos de pé, não vai poder, tem que sentar, não vai poder ficar pulando. E quem é que vai poder? Lembrar, Rui e Golo, a questão é a seguinte: o torcedor que vai ver os jogos do Brasil, o que vai ver os jogos da Copa do Mundo, é outro torcedor completamente diferente. Não. Do Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Será? Eu acho que sim. Os jogos grana, do Brasil, Felipe, exemplo, é por causa da grana. Principalmente por causa da grana. Mas peraí, mas por causa da grana, gente, veja bem. Nós temos ingressos... A R$90,00. Meia entrada. Sim, R$90,00, meia entrada. Meia entrada, 45. Mas você tem torcedores que frequentam o estádio normalmente, como torcedor de organizadas de qualquer clube do Brasil, seja do Rio ou de outro estado, que tem R$90,00 para pagar, sim. Não, tem, mas aí não é também o cara que cria problema, não é o cara que... Mas não tem isso, eu tô entendendo a situação do Borges, o que o Borges está desenhando. Não, mas olha só, isso aí eu acho que não é nem com relação ao torcedor em si, se ele vai ser arruaceiro ou não, até porque ele não vai poder ser. Porque se for, vai dar problema. O problema é quem é que vai tomar conta disso aí? Quem é que não vai deixar? Entendeu? Câmeras, serão 360 câmeras, só no Maracanã tem 360 câmeras. É, isso aí. Então, esse aspecto é o aspecto que vai fazer com que o torcedor se segure. Mas eu acho assim, a cultura que eu estou querendo dizer não é a cultura do arruaceiro, o cara que vai para lá para fazer baderna, brigar, não é isso não. É a maneira de torcer mesmo. Não sentar na cadeira e ficar parado, é isso? É isso. Porque a cadeira agora é diferente. Você sabe que se o cara levantar, ela fecha. Ela fecha, aí a cadeira cair com... O cara tá arriscado. Na verdade, a cultura de um povo, né, os hábitos de um povo, você não muda de uma hora para outra. Né? Exato. Eu acho que o Brasil vai se adequar assim. Por exemplo, lá na Europa, os torcedores já veem os jogos nesse modelo de arena há bastante tempo. É. Né? Enquanto a gente ainda tratava o torcedor como gado, né? A geral, acabou a geral, aquele saudosismo. Tem que acabar geral mesmo. Tem que acabar. Não tem conforto nenhum. O torcedor vê o jogo em pé, não tem banheiro na chuva, direito. Né? Na chuva, sol, era um horror. É acabar, é modernidade. Há 20 anos se fosse só chuva, né? Se fosse só chuva de água. Exatamente. Assisti muito jogo na geral. Eu lembro. Eu participei da construção do Maracanã. Você que ele é tão quem? Não. Eu participei, assim, lembra nós lá na construção do Maracanã? Eu e ele. Ele era assessor do... Vai lembrar, Golo, o carro que você dirigia 30 anos atrás. Ah, pô, aquele carro era bom. Era bom na sua época, né? Você lembra da sua juventude, mas era um carro duro, né? Não tinha ar-condicionado. Hoje em dia é muito mais moderno. O carro é o dono, não é? É muito mais moderno. Né? Então, os estádios são a mesma coisa. Os estádios hoje são arenas, estão se modernizando, né, nesse modelo europeu. Eu acho que é por aí. É claro que de hoje para amanhã o torcedor brasileiro não vai mudar a maneira de torcer, mas daqui a 10 anos talvez a gente tenha realmente como os lá de fora, e o torcedor realmente vai se comportar de forma educadamente. E já esse negócio aí já é um processo irreversível, já está deslanchado, não tem solução. Só que o que o Borges estava falando também disso aí, eu imagino, ele vai falar já sobre essa questão, é que essa cultura, por exemplo, as Copas do Mundo que nós vimos, as mais foram na Alemanha, não, se você... o mais parecido com o Brasil foi na Espanha e na Itália. O resto foi tudo Inglaterra, Alemanha duas vezes. Foi na Argentina? Na Argentina, 78. Uma vez, 78, na ditadura militar, que também era um horror ali. Ali não precisava da FIFA. Isso. Eles ganharam sem a FIFA. Não precisava nem da FIFA. Pois é, eles ganharam sem a FIFA. Sim, mas a África do Sul também foi. O Brasil está parecido com a África claro, do Sul. Claro, os estados ficaram prontos. Eu lembro da África do Sul, já disse, vai começar a Copa do Mundo amanhã e os caras estavam passando a patroa aqui. Está igual o Maracanã. O Maracanã está assim. Também está assim. Acabei de falar no Maracanã. Aí reclamaram que o jogo dos amigos do Bebeto com o Romário. Copa do Mundo ainda. O Ronaldo. Faltou um ano para a Copa do Mundo. Sim, mas é jogo teste. Pois é. Não, Copa das Confederações. Também faltava um ano. Aí a coisa chegou. Não, o problema é que vai. É isso mesmo. O processo é assim. Não adianta. Você não vai fazer, da mesma forma como você não muda a mentalidade em 5 anos, você também não vai mudar a estrutura física do futebol brasileiro em 2 anos para uma Copa do Mundo, em 3 anos. Você vai chegar lá, vai, com o mínimo essencial que a FIFA exige e o resto em volta vai. Porque a mudança é muito grande. Os estádios feitos no tempo da ditadura eram estádios enormes, tipo Castelão. Se você for Castelão de São Luís do Maranhão, é parecido com o Castelão de Fortaleza, na capital. Pelé. O Rei Pelé. Todos, é tudo no mesmo estilo. É, mesmo estilo enorme. Então, o que eles estão fazendo? Aproveitando a carcaça do estádio, por exemplo, como Mineirão, como Maracanã, e fazendo uma arena internamente. No tempo do Heleno Nunes... Todos são iguais, né, Bolsa? No tempo todos iguais internamente como no arena. No tempo do Heleno Nunes, eles construíam estádios para 50 mil pessoas em municípios que tinham 40 mil habitantes. É, isso aí. Isso mesmo. É, para receber gente de fora. Não, o argumento era esse. Não, porque vai jogar aqui o Arauto do fim do mundo contra o egresso do Apocalipse, e aí vê o pessoal de lá do Apocalipse assistir também. Agora, voltando um pouquinho à questão da seleção brasileira, há muito tempo que não se vê um pessoal apaixonado, brasileiro apaixonado pela seleção brasileira. É há muito tempo. É verdade. Quer dizer, isso está constatando que também que agora não tem ninguém. Não, há muito tempo. Eu acho que em 1970, talvez, houve uma paixão muito grande. 82, né, Borges? 82 também. Mas eu digo, a partir daí, a coisa caiu um pouco. Caiu bastante, em termos de você ver um jogo de seleção brasileira. É verdade. Com um público realmente. É. Não a questão da quantidade de público, mas é a paixão. Você vê. É. O público, se você olhar o público de um jogo de futebol comum no Campeonato Brasileiro, é um torcedor. Se você olhar lá para baixo, você vai ver um torcedor típico daquela competição. E do jogo do Brasil, você já vê outro. Você já vê criança com mulher, com filho, com família. Por quê? Porque pelo menos eles pensam e analisam que vai ter muito mais organização, sendo mais caro, mais seguro. Não tem torcida organizada, né? Isso aí é um problema também grave, né? Esse negócio das torcidas. Isso os hooligans, os ingleses, né? Já. E nós temos o nosso equacionaram. Hooligans aqui, né? O Golo. Pois é, os ingleses equacionaram e nós não conseguimos resolver isso, mas também a gente não consegue resolver coisa comum, né? Roubo de rua, vai resolver hooligans. Mais... Hein? Uma coisa mais simples, né? Muito mais simples. Pois parece é, não, mas agora eu queria simples. Voltar aqui um pouquinho nessa questão do torcedor, o perfil do torcedor de Copa do Mundo, o perfil do novo torcedor nesse tipo de estádio que é a Arena, e lembrar da inauguração do Mané Garrincha. A reinauguração do Mané Garrincha com Santos e Flamengo, foi a despedida do Neymar, foi um jogão de bola, foi aquela coisa... Espetacular. Pois é, foi um espetáculo também. Isso, de organização e de... E o ingresso mais barato era R$ 80... E o estádio estava cheio e deu. Foi a maior renda da história. 7 milhões, 6 milhões e 900. Agora, tinha dado em São Paulo 6 milhões e pouco, a expectativa era de 10 milhões. Quer dizer, foi uma renda maior que já aconteceu, mas não foi aquela coisa astronômica que se esperava, que se dizia, não. Flamengo com Santos, se fosse Flamengo e Corinthians, eu acho que você daria, né, não, Bosa? Agora... Eu acho, não sei se o Rui e o Felipe concordam, a questão do Mané Garrincha, se você botar o Flamengo no Mané Garrincha, botar lá na Arena de Recife ou em outro estádio que vai servir a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, vai dar sempre um público muito grande, vai ter uma lotação total. Majoritário, inclusive. Porque o pessoal lá está ávido, por exemplo, em Brasília, por exemplo, que o futebol é muito pobre, Não existe. Não, Recife é até Santa Cruz, tem um esporte, tem um náutico. Mas essa é a crítica, essa é a crítica que se faz. Então, quer dizer, acabar a Copa do Mundo, o que, é que vai acontecer com o Mané Garrincha? O Rui pensou, eu fiz uma pesquisa interna na minha família, disse que 52%, 52% da população de Brasília é toda rubro-negra. É toda rubro-negra. É rubro-negra, é verdade, é verdade. E os outros 48% apanham todo dia para ver se estão a jeito, se estão a juízo. Mas eu acho que Brasília deu aqui. Agora, houve uma, o Valdir, que esteve lá ao lado do André Luiz Mendes, uma informação de um profissional que esteve lá nosso, ele disse que o táxi é 2 quilômetros de distância para você pegar um táxi. O que vai acontecer aqui também. Maracanã, domingo, não pense você que vai ter táxi ali na, o Oduvaldo Costa. Oduvaldo Costa, aquele viaduto. Vai estar interditado. Vai estar tudo interditado. Inclusive tem táxi. Você vai pegar táxi aonde? Na São Francisco Xavier. Tem placas espalhadas pela Tijuca toda, avisando que a partir do meio-dia, no domingo, ninguém circula mais nas ruas, no entorno do Maracanã. Então vai ser tudo fechado. O torcedor que vai para o jogo, ele tem que ir de carro. E tem até as estações do metrô que estão à disposição, dependendo do setor que ele vá assistir a partida dentro do estádio do Maracanã. Então ele vai deixar, se for de carro, o carro estacionado na estação determinada e ali, evidentemente, vai poder se dirigir a pé, né, para o estádio. Se não tiver com os ingressos na mão, Rui, não passa também na barreira, não, né? Porque tem uma... Exatamente, tem isso também. Tem isso, tem uma barreira, um pente fino antes de você chegar na bilheteria. Quer dizer, só entra no entorno quem tiver ingresso. Quem não tiver, não vai entrar. Eu já tirei o Nada Consta, inclusive, do Detran para poder ver se consigo chegar no estádio. Porque também não vai poder comprar ingresso lá. Da bilheteria, uns R$90 ainda tem. Não, mas tem na internet. Mas do bingo, não. Não, mas eu digo normalmente, doravante, você vai poder comprar ingresso no estádio ou você só vai poder comprar ingresso do clube, nas lojas? Na internet, isso está usando-se muito a internet. E na internet, entendeu? Quer dizer, vai ser só assim? Porque é curioso. Não, a ideia na Europa, acontece dessa maneira, é não comprar no ato do jogo lá. O jogo não tem venda. Não tem venda mais. Não, mas aqui sempre teve, a bilheteria do Maracanã sempre teve. É, mas não tem mais, não. Não tem mais. Mas já acabou, tem, né? Jogos. Antes mesmo da reforma já não tinha mais? Dependendo do jogo de clubes cariocas, já não existe mais venda no já não existe, não. Isso porque, dependendo do clube. Aliás, uma amiga minha que é torcedora do Fluminense tem uma carteira, ela compra por ano. Eu não sabia que existia isso. A carteira tem uma leitura, o cartão coisa, né? Magnético. Ainda vou ter ainda. Passa lá, hein? Ele está falando que eu tenho, mas eu não tenho ainda, não, mas vou ter esse do sócio. Não, você não tem idade para ter. Não, mas ela já comprou. Mas ela comprou depois dos 100, né? Se você não pegou a tua. Imagina o pessoal do Flamengo, quando é que vai ter isso aí? Olha só. Olha, é um consolo pra gente também. É verdade, é mais difícil, né? Pode falar do Botafogo, não, senão o Chico vem aí de novo. Aparece aí na porta. Não, mas essa questão aí do. Aí que começa justamente a organização da FIFA, justamente europeia. O Valdir disse que a distância era 2 quilômetros, mais ou menos. Em Brasília mesmo, você sair do Mané Garrincha ali, para você... Já normal. Tanto que ali em volta do Mané Garrincha, onde os professores fazem as assembleias de greve, que junta 6 mil pessoas, entendeu? Eles fazem ali, aquilo ali é um descampado mesmo, e você chega no eixo monumental, que também não passa nada, só passa ônibus que vai... Não, o táxi já em Brasília já é difícil. Não, o táxi você tem que chamar para o telefone, você não pega táxi na rua, você sabe disso. Aqui, mas de qualquer maneira, aqui eu acredito que você vai pegar um táxi, se o Oduvaldo Costa vai estar fechado, pelo menos ali do metrô, porque o metrô do São Cristóvão vai funcionar, e o metrô do Maracanã. É. Entendeu? Mas então, isso você está falando do lado, né? Se você só vai pegar a linha ali daquele miolo de São Cristóvão para a Praça Bandeira. Do lado da Tijuca, você vai ter que ir para São Francisco Xavier. Exatamente. Não é esse porque é um ponto. Você não vai ter. Não é isso? Rabelo tudo fechado ali. A estação determinada para. Até a Rádio Oeste vai estar fechada também, né? Até aquele trechinho junto do Maracanã tem que estar fechado. É, exatamente. Porque é todo em torno do Maracanã. E as estações também do Maracanã e São Cristóvão. São as estações do metrô. Que vão Maracanã, estar abertas, São Cristóvão e São Francisco Xavier. Quer dizer, quem vier do subúrbio, desce ali. Quem vier de metrô da Zona Sul, desce ali também. Do subúrbio, que eu digo, é por causa do trem, da Supervia, desce também ali, que vai estar funcionando como já funcionava nos dias de jogos, né? Não, o Derby Clube foi retirado. Não, o Derby Clube não é do meu tempo, eu acho que já passou. Não, o Derby Clube, em frente ao Maracanã. Acabou, né? Não, acabou agora, porque tinha ainda a... Não, a Derby Club, mas não tem mais a passarela. Tem, botaram lá uma passarela provisória. Ah, porque retiraram. Não, retiraram e colocaram uma provisória. Uma provisória. Até a nova ficar pronta. Tiraram isso aí. Quem mandou tirar isso aí? Ei, pô. Tá, bota aí esse negócio aí. Puseram uma provisória lá, uma IPMF ali. passarela. É verdade. Agora, essa estação do trem também, ela vai, né? A gente estava falando de metrô, mas como disse o Borges, Derby Clube também vai funcionar. É, o trem também vai parar ali. Aliás, sempre parou em dia de jogo. Aí o pessoal que vem da Zona Sul pode ir de metrô tranquilamente. Agora, a pergunta que se faz, o controle ali no Derby Clube vai ser feito onde o cara tem ingresso na mão? Antigamente saía aquela galera toda do mas Flamengo, ali, do Fluminense, Botafogo. Mas ali o cara vai ter que descer e passar pelo peixe fino mais adiante. Controle. Pra quem ingresso na mão? Com ingresso na mão, assim, não vai passar no estádio. Mas o cara pode ir deixar o carro numa estação do metrô e soltar nessas que a gente falou. Mas, por exemplo, o cara que foi de carro para ficar tranquilo para ele parar, porque ali no entorno vai ficar complicado. Então ele para, por exemplo, ele deixa o carro aqui na estação do Estácio. Né? O cara que vem lá de Niterói de carro, ele deixa ali na estação do Estácio e pega o metrô até São Francisco Xavier, solta ali, pronto. E ali ele fica tranquilo com relação ao sendo carro. Sendo domingo, ele pode deixar até no centro da cidade. Aqui ou no centro, enfim. A ideia é não usar veículo, né? A ideia é usar metrô. Essa é uma alternativa, essa que a gente está colocando aqui. Porque o negócio do carro... Tem ônibus, aliás, a recomendação é deixar até o É usar veículo de massa, transporte. Isso. De massa que ônibus não é, né? Mas coletivo, usar coletivo. Vai dizer que essas restrições, essas barreiras aí no entorno do Maracanã são importantes, são importantes porque você evita pessoas que não vão de fato pro jogo, pessoas que querem criar tumulto ali no entorno do Maracanã. Então, você vai ter em volta apenas pessoas realmente, ou que vão trabalhar no jogo, ou que estão com ingresso e vão realmente entrar no estádio para ver cambista? O jogo. O cambista vai ficar lá do lado de fora, muito longe do Maracanã. Fica lá no Maracanã. Antigamente ficava na porta do portão. Junto da bilheteria. Agora o cambista vai ter que ficar lá no metrô, na estação de metrô. Vai ter que ficar esperando na zona do metrô. Também tem a repressão aos cambistas lá do lado de fora também. Agora, eu vou lembrar que nesse evento teste do Ronaldo com o Bebeto, alguns manifestantes ficaram ali no entorno, no portão 18, antigo, não sei nem se vai continuar sendo aquele portão 18, eu acredito que sim, e ali fizeram manifestações, sérias manifestações, a polícia teve que entrar. Reprimidos, tiro. Saiu na imprensa, reclamaram, é verdade. O tiro de borracha. O pessoal do Maracanã é nosso, né? O Maracanã é nosso, exatamente, que é contra a privatização. A demolição da Frenenreich, do Célio de Barros. Esse conjunto de coisas. Exatamente. Aliás, o Célio de Barros, o Borges, que inclusive já fez várias competições lá como locutor, narrando, né? O Célio de Barros não foi derrubado porque tem uma liminar que teve, mas derrubaram a plataforma. Seja passado. Já, né? A plataforma já dançou. Do Júlio Delamare. O Júlio Delamare está aberto agora. Tiraram o muro que. Isso aí é parte da coisa da terra arrasada, quer dizer, você não tem mais o que discutir. Não é? Você mas vai a lá, coisa... tira o muro, pronto, aí agora que vai ficar discutindo se vai ficar mantendo. Mas continua uma discussão muito grande pelo Júlio Delamare. Sim, mas você tem, por exemplo, saltos ornamentais, aí tira a plataforma de saltos ornamentais. Tiraram. Pois é, aí como é que fica a discussão? Agora vai ser fundista. Vai ser só 100 metros, rasos, 50 metros, entendeu? Aí daqui a pouco esvazia a piscina. Vai esvaziando tudo. Exatamente como foi a questão do Museu do Índio. Que aí não era mais Museu do Índio, era aldeia Maracanã. Continua aí lá. Não podia mais derrubar porque o negócio era uma coisa histórica, ou lá o que seja, tinha valor arquitetônico. Aí o Cabral vai dar um decreto e transforma aquilo em Museu Olímpico. Negócio que não tem nada a ver com coisa nenhuma. E por aí vai. Agora, eu acho que, por exemplo, em 2007, aqui no Rio de Janeiro, foi deixado o Maria Lenk. Eu acho muito mal utilizado. A questão ali do Júlio Delamare é muito mais social, porque ali tinha um trabalho social com muito pessoal de carente que ia lá para fazer ginástica, fazer piscina. Mas não é só carente, não. Gente que não era carente também fazia ali. Todo mundo do entorno. Não necessidade de ir lá fazer. Também com necessidade. Mas não só necessidade. Não, tudo bem. Mas não só isso. A Escola Federais também, a Escola Federais, que é municipal, atende muitas pessoas que têm problemas mentais e problemas físicos. Não. Independentemente da condição financeira e social. Então era mais evidentemente era mais, é mais por esse motivo, porque em termos de utilização, Maria Lenk, ele está muito mais preparado, muito, porque foi em 2007, o Júlio Delamare, eu conheço o Júlio Delamare, conheço o Maria Lenk, Maria Lenk está muito mais preparado para receber o nadador de alta definição, que é o nadador, por exemplo, o Cielo e outros, porque tem uma infraestrutura espetacular, do que o Júlio Delamare. O Júlio Delamare é mais uma parte social. O Júlio Delamare é, mais bem localizado, é mais central. Né? Mas o Maria Lenk está fora de cogitação também, né? Como o velódromo também, né? Não, o Maria Lenk vai ser utilizado. Vai ser. Vai. E o velódromo, como é que ficou? Não, ele está... Vamos fazer outro. Tem que fazer outro. Mas olha só, gente, dentro do projeto... Dentro do projeto, o Célio de Barros também está lá praticamente destruído, a pista já acabou tudo aquilo que... Porque aquilo ali virou um canteiro de obras, né? A própria pista de atletismo do Célio de Barros. E aquilo ali também está meio embargado ainda, não derrubaram as arquibancadas. E a previsão, dentro do planejamento de reconstrução dessas duas arenas, é para que elas sejam montadas do outro lado, na Quinta da Boa Vista. Isso. Para a Olimpíada de 2016. Uhum. Agora, será que vai mesmo? Diante de toda essa confusão que a gente está. Isso é daquela história do legado. É. O legado do PAN, o legado da Copa, o legado. E cadê o legado do PAN? O legado do PAN acabou. O ciclismo não pode lá no velódromo. Pois é. O Maria Lenk é largado. Por isso que a arena virou. Maria Lenk não ser utilizado. A arena da Barra virou arena de espetáculo muito mais que de esportes. É verdade. Arena da Barra. Com UFC, MMA. E não, virou muito mais arena shows. De show, por exemplo, de cantores do que... Porque lá tem mais cantor do que esportes. Não, está sendo utilizado agora para as finais da NBB. Só. Mas e o MMA, olha lá. Ano, né? Sim? Sim, agora vamos voltar. Pra... Vai dizer para aí que essa arena HSBC é uma arena privada, né, hoje em dia. É particular. PNR. Vamos voltar. Right. Vamos voltar para o negócio da Copa das Confederações, que é o nosso tema central aqui. É o nosso tema central. A gente pode extrapolar, pode viajar, mas é bom sempre voltar um pouquinho para... Senão daqui a pouco o ouvinte vai dizer, cara, esses caras estão falando do quê mesmo, cara? Eles começaram falando de um negócio, estão falando de outro. Eu queria que você falasse, vocês dois, principalmente o Rui Fernando e o Borges, o Felipe também conhece bem isso, mas é há pouco tempo, sobre a mecânica desse trabalho de cobertura, como é que é? Eu mesmo sou curioso de saber, nunca fiz esporte na minha vida, muito menos futebol, e sou curioso de saber como é que vocês conseguem fazer aquilo lá, porque o que eu conheço é da crônica do Ari Barroso, que foi proibido de entrar no estádio do Vasco, aí deitava lá em cima aquela gaitinha, porque era uma barulheira infernal, mas hoje você falou no início do programa que já toda uma tecnologia, né, que já a própria FIFA já disponibiliza no aspecto de Copa do Mundo, Copa das Confederações. Porque no dia a dia. Pois é, como é que é esse dia a dia? Vocês que vão para Macaé, vão para não sei para onde fazer cobertura de jogo, como é que é isso, hein? Depende do veículo, né? É verdade, mas é bem diferente, viu, Golo? O que se faz num jogo normal de campeonato estadual, campeonato brasileiro, para a gente aqui, a logística da Rádio Nacional, é completamente diferente do que vai acontecer na Copa do Mundo, o que acontece na Copa do Mundo, até porque na Copa do Mundo, tecnologicamente, a logística é com transmissão digital. Né? E você lá praticamente não tem quase trabalho nenhum, não precisa nem ser um operador de áudio para poder chegar lá. É porque é tudo com conexão. Tu chega lá e pulga lá e pronto. Já está feito, né? Só para explicar agora, aqui para o ouvinte, o que acontece? Quando a gente vai transmitir um jogo em Macaé, por exemplo, a responsabilidade da rádio, da emissora, mandar o profissional lá para viabilizar as questões técnicas, para que o áudio chegue lá no rádio do ouvinte, né? Na Copa das Confederações, nos eventos da FIFA, a FIFA já contrata uma empresa que prevê, que provê todos esses serviços, e de forma que as rádios, quando chegam lá no local, nas cabines, já está tudo pronto para transmissão. Já não precisa ter uma precursora, aquela conversa toda. E as rádios, como as TVs, tem que comprar os direitos. Por isso que tem essa empresa que vai distribuir todo o áudio, toda a logística, tudo que é importante para a mídia, é essa empresa... que acho que é a HBS, essa que vai fazer aqui na Copa das Confederações, eu acho que na Copa do Mundo também, é essa empresa que vai distribuir tudo. E todo o evento da FIFA, o próprio Jogos Mundiais Militares, que foi realizado em 2011 aqui no Brasil, também era essa mesma empresa que distribuía tudo. Sim. É o mesmo esquema. Esse esquema da FIFA, aliás, a gente ouvir e mexe, eu ouço, toda vez que vem Copa do Mundo, eu ouço reclamação, e vamos ouvir reclamações sobre esse esquema da FIFA, que é um esquema leonino, barra pesada. Você não pode sequer ter imagem quando você faz a entrevista com o cara, o jogador não pode ter a imagem do campo atrás, do campo onde treina. Entendeu? Então, você pode ter, se você tem um crachá abóbora, você vai até tal ponto, dali em diante tem que ter um crachá verde, e assim por diante. E isso, Borges e Rui, vocês desculpem, Felipe, mas isso inviabiliza o trabalho da imprensa, né, cara? Porque o evento é um evento muito caro, então as empresas que compram, né, os direitos, né, não só as empresas de comunicação compram os direitos para transmitir, mas principalmente os patrocinadores que pagam para botar o nome deles lá no estádio, né, para associar o nome deles à Copa do Mundo, pagam valores muito altos, né? Então, obviamente, que eles querem ter a sua marca preservada, eles não querem que vá qualquer um aí concorrente fazer uso do mostrar o local onde está a marca deles. Então, eu acho que de uma certa forma é correto, né? É um profissionalismo, né? A FIFA preserva as marcas dos seus patrocinadores e valoriza as pessoas que estão pagando e pagando caro por isso. E a FIFA, por exemplo, a Copa do Mundo, acho que é Heineken, não? É a Heineken. Se você aparecer com um cartaz da Budweiser no estádio, ela manda tirar, tu não pode. Né? Aliás, não, é Budweiser. Da Copa do Mundo é Budweiser. É não, Budweiser. É Heineken. Ah, tá bom, então ele é americano? Sim, eu vou ser pra Brahma lá. É. Não, pode falar, não pode. Nós somos os mesmos bebedores de cerveja, pelo que eu tô vendo aqui. Brahma, né? Mas você não pode vir com um concorrente. É, a questão da FIFA, em termos dos custos, esses custos todos são dados, aí o pessoal, não, um negócio caro. Sim, mas isso tudo, a FIFA, logicamente, está embutido na compra dos direitos, a tecnologia, entendeu? Não é barato você fazer tecnologia, porque a FIFA chega antes, ela quer, por exemplo, desde semana passada, a FIFA já está tomando conta do Maracanã e de outros estados da Copa das Confederações. Por quê? Ela vai fazer toda a infraestrutura para que dê tudo certo para todas as equipes que estarão presentes. Ela chega e toma conta territorialmente, faz a UPP dela, né, para justamente pra poder, tecnicamente, garantir que vai correr tudo. Deixar a empresa de tecnologia chegar, entendeu? Para botar os seus equipamentos. A Copa das Confederações não tem IBC, que é o centro de imprensa. Na Copa do Mundo vai ter o centro de imprensa. Deve ser no Rio Centro. Aí o que acontece? Lá fica sendo, como te digo, como tem o nome, centro de imprensa. Então a mídia vai toda para lá. Aquela mídia que não pode ou não quer, ou, enfim, acha melhor centralizar também ali no centro de imprensa, ela não paga uma posição no estádio, ela faz uma transmissão off-tube dali. Ela pode fazer desse centro de imprensa. Ali também ela pode ter também o áudio, as coletivas, as entrevistas. E ela, a FIFA, ela disponibiliza, ela vende também, né? Aluga, vende o espaço nesse IBC. Isso. E aí nesse IBC você também tem que alugar, dependendo da empresa, ou até comprar, e depois se comprar vai ter que revender, né? Mas o ideal é que se alugue a própria empresa que a FIFA determina. Então você aluga aquilo ali, coloca lá os móveis necessários, a televisão importante. Tudo alugado. Tudo alugado. E alugado. Você monta ali tudo o seu alugado. Escritório. Como um stand, né? Exatamente isso. No centro de imprensa. Então ali você tem E você faz o geladão. Aí faz dali o geladão. Dali. O que você fazer dentro da. Só para ouvir saber, o geladão é aquele que você faz pela televisão. Você está vendo o jogo pela televisão? Não está no estádio. Não está no estádio. Então, o que se faz dentro de uma emissora, se faz nesse setor, mas só, por exemplo, se você tiver o seu escritório lá, você vai pagar por aquele espaço lá, 10x10, sei lá, e alugar a cadeira, alugar a televisão. Agora, ela dá, por exemplo, o som do estádio. Quando ela manda, por exemplo, o jogo México-Itália no Maracanã, por exemplo, para você, ela vem com o som do estádio local. Onde está sendo o som ambiente? O som ambiente que é diferente. É diferente quando você faz um off-tube na emissora sem a utilização do repórter no campo. Exatamente. Que aí você fica sem o som do estádio. O áudio oficial, que é o áudio ambiente. Agora, esse áudio dá realidade, confere uma realidade. Facilita um pouco mais. Confere uma ambiência, né? Ao que você está fazendo. Diga aí, Rui. Não, é verdade. Esse áudio é importante porque dá credibilidade à sua transmissão. Pois é. Porque você tem ali a participação do torcedor. torcedor, enfim, de tudo que está acontecendo no estádio. Tem, né? O barulho do estádio. O barulho do estádio, exatamente. É o áudio do estádio, é o som do estádio, é o ambiente. E isso é importante para que sua transmissão tenha, lógico, toda essa importância para o ouvinte ainda ter outras informações. E o importante também nesse centro, o Golo, é que o repórter, enfim, quem estiver lá da emissora ou das emissoras, ele tem ali também concentrada todas as informações da Copa no computador. Ah, ele pega, sim, ali, por exemplo, notícias da Holanda, notícias da Portugal, ele vai lá, tem aí no computador, que ela disponibiliza também isso. Sim, essa empresa que é... Ele facilita tudo na Copa, muito, né? Porque ali é o centro de imprensa. Ali está tudo. O centro de imprensa não é um endereço. Não, ele é um centro mesmo. Gerador de informação. Na troca de experiências com outros jornalistas, profissionais de outros países. Jogos aqui que foram realizados aqui em 2007, o Rio Centro, Pan-Americanos, foram servindo também o Rio Centro como centro também de informação, só que diferente. O problema é o seguinte, como você tem muitos jogos e a imprensa do mundo toda vem para cá, agora na Copa das Confederações é menos, porque vem a espanhola, tá, vem algumas outras internacionais importantes, tal. Mas na Copa do Mundo tá um monte de seleções. Todo mundo. Até quem não tem seleção vem. Também vem. É. Então, para você utilizar um estádio e utilizar todo mundo transmitindo aquele jogo, por exemplo, Brasil e Japão, você tem que ter o inglês ali, o espanhol, o americano... Não dá para você comportar. Então, por isso que você tem um centro de imprensa, para poder comportar quem não está dentro do jogo. Lógico que a prioridade é para a imprensa japonesa e para a imprensa brasileira, as prioridades de posição. A partir daí, se sobrar alguma coisa, ainda dá para alguém. Vai negociando. Dá para negociar, mas a utilização da mídia, justamente do centro de imprensa, é justamente para facilitar. Não é que, não, é mais uma coisa para ganhar dinheiro. Não é mais para ganhar dinheiro, não. É para facilitar a cobertura da Copa do Mundo para todos os países. E o negócio que o Felipe falou, quer dizer, isso aí tudo faz parte de uma profissionalização a qual nós não estamos habituados no Brasil. Eu volto aqui a falar do jeitinho. Nós não estamos habituados com esse nível, essa sofisticação de profissionalização. Vocês não acham que isso pode tropeçar em algum momento? Não, acho que a FIFA, ela cuida de tudo, não tem jeito, né? Não. 2007 a coisa funcionou muito bem no Rio Centro. Mas é diferente. 2007, você mesmo falou, 2007 a coisa era menor, a dimensão menor. Mas não, ela já tem muita experiência, né? A experiência da FIFA... O que acontece é o seguinte, no Brasil, ainda essa tecnologia, ela demorou muito a chegar. Eu que já tive várias vezes na Europa, independentemente de ser competição da FIFA ou não, fazendo até cobertura de clubes, nem de seleção brasileira, os clubes brasileiros iam jogar nos anos 90 na Europa, por exemplo, tu já chegava no estádio, tu já tinha lá, igual é a FIFA, tu plugava o conector. Não, lá, 20 anos atrás, praticamente. Entendeu? Eu lembro que fui fazer um jogo do Romário no Valência, o Flamengo foi até jogar lá, naquela negociação, o Romário veio um monte de vezes. Aí o Flamengo teve que fazer uns amistosos lá, até participou desse torneio Naranja. Aí eu cheguei lá para transmitir o jogo, tava lá pronto já, era só plugar, pum, pronto. E aí pronto. Tu ligava lógico, tu ligava a tua maricota, enfim, teu áudio online, tua Shure, e ali tu, só para amplificar a sua voz, porque tu não precisava ficar atrás de linha, puxa daqui. Não, nada disso. Nada disso, entendeu? Até porque era digital, tudo digital, já era tudo digital, cara. 20 anos atrás. Eu, em 1990, na Argentina, fiz Campeonato Mundial de Basquete, no ginásio do New Old Boys, que foi classificado agora para a Taça Libertadores semifinais, é a mesma coisa. Você tocava alô Brasil, pum. Rapidinho. Já ali. Com o microfone. Mas aqui não tinha. Já colocado. Não, em 1990, hein? Não, na Argentina já tinha. Mas já foi feita pelo. Da mesma maneira da FIFA, a FIBA, a Federação Internacional de Basquete, também já fazia isso. É porque, isso, na verdade, essa tecnologia serve para todos os esportes. Todas as confederações, quando realizam mundiais, elas disponibilizam essa tecnologia moderna, digital, para que as emissoras, a mídia, possa ter qualidade. A qualidade e a tranquilidade para trabalhar, né? Porque, às vezes, o cara, antigamente também, né, isso é dos anos 90 para cá, que antigamente também era maior sufoco para você fazer uma transmissão quando ia para fora aí, entendeu? Porque não tinha essa tecnologia digital. Então aí você tinha que puxar a linha, era LP também, aí tinha que pedir daqui, aí vinha pelo cabo submarino, era uma loucura também. Mas aí, como o tempo passou, a tecnologia chegou, lógico que isso ajudou e muito as transmissões. Não, isso é do tempo. É porque o som, você pegar um gol de 1958 da Copa do Mundo, 58. É, outra conversa. Mais ou menos por aí. E era o telefone você fazer por linha telefônica, que era uma dificuldade. Era o cabo submarino. Tinha satélites. E aí depois do satélite, mas o satélite já veio na década de 70, Para esse tipo de transmissão, já era na década de 70. Transmissão do isso aí, tudo bem, chegou. Porque depois do digital é que é a mudança que é radical. É aí que está a dificuldade, você falou da questão da nossa dificuldade numa competição dessa, eu acho mínima. Sei. A dificuldade foi justamente que sofreu em 1958, que o cara narrava e não sabia se chegou. Aí depois do cara gastar a voz dele durante 2 horas, foi tudo bem? Foi. Se não foi, não foi. É muito mais difícil transmitir Flamengo e Bangu, né, Rui? Lá em Moça Bonita. Muito mais difícil. As linhas todas, os drops tudo, das linhas todas. Tudo junto, mistura tudo. Aí, de repente, o cara procura a linha da Nacional, tá na da Globo, da Globo tá na da Tupi. Aí, vai no quadro, sempre tem essas coisas. Tem que ir lá no quadro, vai no quadro. É telefonista, né? É aquele estilo telefonista antigo. Plac, plac, plac, fora que os locutores ficam todos juntos, né? Junto com a torcida, praticamente. E aí você grita gol, a torcida vai, reclama, acho que você tá torcendo pro outro time. Olha pra tua cara, fala, isso acontece, realmente é recente, isso acontece até hoje, né? Ano passado, tava eu e o Jorge Ramos lá no Curitiba, fomos fazer Flamengo Curitiba, lá no Couto Pereira, campo do Curitiba. E lá a cabine fica assim, próximo ao torcedor. Aí saiu o gol, gritei gol e tal, aí tudo bem, o cara já olhou assim, né? Gol do Flamengo. Aí depois teve um pênalti. Torcedor, né, Rui? Torcedor. Aí teve um pênalti a favor do. Que eles acharam, a favor do Curitiba. Aí o Jorge, não foi pênalti, não foi. Aí o cara, como é que é, meu irmão? Não foi pênalti? Quase entrou na cabine, entendeu? Quer dizer, então é esse tipo de coisa. É perigoso. O torcedor fica pertinho. Aí o adversário faz vocês. Você, é mais fácil você transmitir uma Copa do Mundo que você fazer um jogo de basquete amanhã. Porque o nosso operador, o Hernani, ele já está no HSBC hoje, 9 horas. A última vez ele saiu 9 da noite. Você vê a dificuldade que é. Por exemplo, a FIFA, você paga os direitos e você chega lá, tem tudo prontinho. Você transmitir uma partida dessa para o rádio, a televisão não, mas para o rádio, é difícil, porque o cara tem que puxar o drop está lá na entrada do ginásio, e o negócio é atrás da tabela de basquete, do outro lado. Então o cara, entendeu? Esse trabalho é muito mais... Então quando o ouvinte liga o rádio, Guru, ele acha que pegou o microfone e falou, eu tenho noção de que já estamos há uma semana trabalhando para que essa transmissão seja possível. Aliás, é o que os médicos dizem também. Quando você vê o cara no pós-operatório, você também não tem a mínima noção do que foi que aconteceu lá dentro. Aliás, no restaurante também, quando você come a comida na mesa, você não tem a mínima noção de como é que aquele negócio foi lá dentro. O ouvinte tem uma noção, e você também, até você não deve ter observado, mas observa. Tem um quadro lá no departamento de esporte, fica ali o Felipe, né? E ele anota tudo ali. Uhum. E ali tá, ele coloca as linhas dos jogos que vão ser em Volta Redonda, ele tem que ver isso antes, um mês antes. Lá em Macaé, a linha não sei da onde, a linha do HSBC, entendeu? Então ele fica controlando tudo isso, para justamente o ouvinte poder ter o áudio e a transmissão com a qualidade da Rádio Nacional. Então o trabalho que dá, a logística que é exigida, é um negócio muito sério, e aí o ouvinte só liga o rádio para ouvir. Ainda bem, exatamente. Agora, a gente sofre muito no Campeonato Carioca, principalmente, o Golo, porque a federação é muito desorganizada, não tem o profissionalismo da FIFA, então os jogos mudam de lugar, mudam de horário. Ainda tem isso, né? Complica demais, né? Para o pessoal que trabalha no jogo. Agora, só para a gente amarrar, já que estamos chegando no final aqui, de mais uns 3-4 minutos de programa, queria que você, Felipe, falasse do esquema especial, detalhasse com mais, eu acho que o ouvinte agora já está mais familiarizado para a gente dizer como é que vai ser essa cobertura da Copa das Confederações, o que o ouvinte pode esperar da Rádio Nacional e das emissoras públicas, né, que estão associadas conosco em rede. É verdade, Rui. No Campeonato Carioca, por exemplo, o ouvinte liga o rádio, ele pode sintonizar em várias rádios, pode escolher a emissora que ele quer para ouvir o Campeonato Carioca. Na Copa das Confederações, Copa do Mundo, não. Como a gente já falou aqui, tem que comprar o direitos, a EBC tem os direitos, então a Rádio Nacional vai transmitir a Copa das Confederações e a Copa do Mundo e algumas outras poucas rádios que também compraram os direitos, né? A Rádio Nacional vai transmitir em rede, né? Rio, Brasília, Amazônia, Tabatinga, Alto Solimões e toda a rede pública de rádio. São mais de 30 emissoras de rádios que vão estar sintonizadas no sinal da Rádio Nacional, retransmitindo esse sinal para todo o Brasil, né? Nós vamos contar com a ajuda de todas essas emissoras públicas na cobertura, né, nas cidades sedes, né, no caso da Copa das Confederações é Rio, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Salvador. Na Copa do Mundo são 12 sedes, e essa cobertura começa, já como a gente falou, no domingo agora, a partir de 1 da tarde, com esse jogo teste Brasil-Inglaterra no Maracanã. Quer dizer que vai ser o teste também para nós, né? Claro. Bem, vai ser o nosso teste também. Mas vai correr tudo bem, né, Borges? Vai. Rui, você também está confiante? Confiante, estou confiante. Eu estou preocupado é com o Maracanã, que eu passo lá no entorno, está tudo tá jogado, tudo, uma bagunça. Você está preocupado em chegar ao Maracanã? Chegar, exatamente, no entorno, porque dentro eu não tive a oportunidade de estar lá ainda. Eu queria o Papai Noel. Nós fomos pegar a credencial, foi segunda, não foi? Foi. O cara estava quebrando o muro ainda do lado ali do Júlio de la Mata. Tava? Para pegar a credencial. Já fomos pegar a credencial. Para poder entrar no dia 2. No dia 2. E o cara estava lá metendo a marreta no muro. Estava metendo a marreta. Por fora, né, Golo? Por dentro do Maracanã. Por fora. Mas dá a noção do que a gente estava falando sobre a Copa da África. A preocupação. O negócio de obra é terrível, né? Você marca a obra... Não, tudo bem. Ou contrata o cara por um período, ou contrata o cara diariamente. Aí você contrata o cara por um período. Daqui a 3 meses você me entrega. Isso acontece na nossa casa também. O Borges já está na terceira ou quarta casa que ele constrói. Essa novela, essa coisa terrível, né, não, Borges? Não, o Mário Silva está com a casa, comprou há 3 anos atrás, até agora não está pronto. Não é bonito você falar de quem não está aqui para se defender, viu? Bom, gente, eu queria que vocês, cada um, fizesse sua despedida e chamasse os ouvintes a acompanhar, e começando com o Rui Fernando. Aqui. Pois é, primeiro agradecer o seu convite, viu, Golo? É uma satisfação imensa estar aqui no seu programa, O Tema Livre, que é líder de audiência. Aliás, aproveitar a sua audiência para convocar o ouvinte da Nacional para estar atento às informações esportivas, como sempre acontece de segunda a sexta, ao meio-dia e 20, no Bate-Bola Nacional. Quando estaremos aí destacando a seleção brasileira, os clubes, hoje mesmo, os esportes, tem Bate-Bola Nacional. Hoje tem, de segunda a sexta. Então, hoje mesmo vocês já vão falar também desse negócio de Copa das Confederações. Perfeito, que já é sexta-feira. Inclusive, a nossa expectativa é de uma grande cobertura da Copa das Confederações. Nós temos um repórter lá, que é o Thiago Barata, ele está fazendo a cobertura diária, o repórter setorista da seleção brasileira. Então, ele já vai trazer informações importantes, como tem feito desde o início da semana, quando a seleção se apresentou. Então, o Barata hoje novamente trará informações legais para a gente da Copa das Confederações, da Seleção Brasileira, enfim, de tudo que envolve essa competição importante. E também a minha expectativa é da Rádio Nacional fazer as empresas, a EBC, evidentemente, estarem ligadas na Série C do Campeonato Brasileiro, que é uma competição que pouca gente valoriza, mas ela é muito importante, porque ela tem a presença de clubes praticamente todo o país. Então, ela integra o país, na verdade, a Série C. E a importância de transmissão disso aí pela TV é que vai dar uma visibilidade que eles não têm hoje, então corre muita coisa. Eu me lembro... A rádio vai fazer também, a Rádio Nacional, a TV Brasil, a Rádio Nacional. Pois é, a TV Brasil, eu me lembro que o Parreira disse que o título mais difícil que ele ganhou na vida dele foi no Fluminense da Série C. A Série C. E ele foi lá e disse... Os outros torcedores acham que é fácil. Chega lá, tira a cabra do campo. Essa experiência, né? Quanto mais experiência na vida, melhor, né? É verdade. Borges, tá bom, um abraço. O Fernando já está chorando. Não, mas é por aí. Eu acho que o Rui colocou muito bem a questão da Série C. A gente começa a Série C antes da Copa das Confederações, mas a gente faz essa interligação, né, do país inteiro, com mais de 13 estados, mais o Distrito Federal ainda, com a Série C, não só pela TV Brasil, como pela Rádio Nacional Rio, Brasília, Amazônia e também Tabatinga, e depois partimos para a Copa das Confederações, já é um outro movimento fazendo também essa interligação com redes públicas. Aliás, você me permite ainda, Golo, o Felipe tem já a tabela de transmissão do fim de semana da Série C, né, Felipe? É verdade. Felipe, você tem tempo de dizer isso aí rapidinho? Temos na... Meio minuto. A TV Brasil vai transmitir na sábado Mogi Mirim e Duque de Caxias. E a, né? Rádio Nacional também. E a Rádio Nacional também. E toda a rede. Toda a rede, né? Na TV teremos a transmissão de Carlos Borges e Márcio Guedes, né? E no Os rádio jogos. Também teremos. E no domingo, né, teremos aí Sampaio Correio Brasiliense pela Série C, né? E também pela Rádio Nacional de Brasília. Sampaio Correio é lá do Maranhão? Exatamente. São Luís do Maranhão, no Castelão. É isso aí. Lembrando que amanhã é a final do NBB, hein, Borges? O gol 9:30, Flamengo e Uberlândia com Ricardo Mazella aqui na Rádio. Encerramos aqui o programa hoje com uma homenagem extra a mim, que foi, ele me confundiu, o Felipe me confundiu com o Borges, me chamar de Borges, eu me sinto honrado agora aqui, e eu me aproveito isso para me despedir do Borges, do Felipe e do Rui. Gostei da barba. Muito obrigado, um bom dia para todos, um ótimo fim de semana, e o Tema Livre fica por aqui, um grande abraço. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.